novo Mega Robson. A nova era espetacular. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Felipe Cobiçado. Vamos começar agora de verdade. Prepara tudo, CD ao vivo aí. Meu parceiro Edson. Bora começar a esquentar esse bagulho aí, maninho. Um, dois, três. Lá vai. Edson, Inigualável Produções. Vamos começar, senhor! Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Vamos! Se você quer sair e não... E meu parceiro Talibã! E a primeira dama aqui com a gente, Karina! É o melhor... Um abraço, Talibã! Você vai se dar... Ele tá do ladinho! Vai ao lado direito. E toma! Rodrigo Playboy, o hoje é o meu parceiro Thiago e toda a galera da Assembleia Paraense. Bora, meu parceiro estranho. Mochila. Ele, meu parceiro Naive, também tá com a gente. Isso me fez... Um abraço fica ali pra você, meu brother. Sequência que tu dá valor. Já tem um otogueno, quero mais você. E o Caribe vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já tem um otogueno, quero mais você. Parceiro Igor do Prisma! Toma, maninho! E a volta do meu parceiro Adriano Parque! E a primeira dama Carlinha Leone! E o meu vereador aí do bairro do Guamá! O meu parceiro Zezinho! Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Rodrigo da Nike, essa noite só ele, dançar. O Salque, aqui com a gente da G1, da GI, tamo junto. O gostei, o melhor da nós, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O Fredzinho da Unimed e o Anderson do óculos aqui com a gente. E a Josinalda aqui também. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro. E meu parceiro Arlindo, lindo. E o Manolo aí com a gente também. Júlia Santa e Cristiano. Toma. Vambora, embora, mano. Juta logo os dois panos. E a bala. E meu parceiro Pichula também. Te passa logo os pratos. Aquele passe corre. Toma teu moque e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. E você que achou uma identidade aí? O nome de Camila trazer aqui no comando, viu? Na viagem pra comer. Começando. Se é o melhor som do Pará, qualidade que faz você dançar. É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. Se é o melhor som do Pará, a qualidade que faz você dançar. E minha vez, amigas, é a... Área 1, Área 2 Tauá, tá aqui comigo curtindo balança... No hobby. Veio aqui pra dançar. Tecnobrega Premier vai tocar. Onde ele toca é a maior agitação. Premier é do Tauá, é o som do seu coração. E deixa eu mandar um abraço bacana aqui. Feito pra você dançar, Premier. ao ar. O meu parceiro MC Anjinho e a primeira dama dele. O meu parceiro Leno Tato e a primeira dama também. O Johnny, lá de Santa Isabel, também tá com a gente. Valeu, maninho. Aniversariando hoje. Fala, Hildo! Juti e o Tecnobrega do Olha Premier. O Tecno, olha o Tecno, Tecno! Toma, toma! E meu parceiro Paulo, do Rock Se Mata comigo! Ele chegou pra fazer a festa. E a primeira dama ao lado. Sucesso que tem. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Alô, meu garçom aqui do lado esquerdo. Chegou pra fazer o show. Por gentileza, viu? Pra sucesso, ele vai dando seu alô. Tocando todas sem parar, sempre primeiro. O meu brother Silas. A DJ do Tapé. P13, família Pitt. Da cabanagem. Ele e as suas musas, hein? Do ladinho, do ladinho, do ladinho. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Levino. E deixa na batida, na batida, na batida. Faz o caqueado, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima. Pode jogar a mãozinha pra cima, é. Que eu vou começar a misturar. Vou começar a misturar esse bagulho, esse bagulho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ô nega, sofri demais quando você me deu fora. E o quê? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E você, bebê? Fábio Balas, aqui com a gente. O Bacuri também, o Eduardo Romário do Parque Show. Fala, meu brother Romarinho. E quando? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. O meu Uber Julian. E o meu coração. Diego da Pedreira. Bateu forte. O meu parceiro Diego Caçador também. Ao teu lado. Olha o meu parceiro, boxeador de útero. Fala, Ceará. Amor. Bora, Brenda Pani. Bora, Suzana. Toma, Natasha. Mais o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Porque... você, meu brother. Ai, e a Deise do Robin. E agora passo os dias a esperar com os versos que escrevi. E a Nazaré tá no berço hoje. De falar tudo. O meu parceiro André Lírio. Andarilho. Da carroça. É festa, tamo junto. Júnior do Polêmico. E a Patrícia. Péuris Belém tá comigo, Péuris! Bora, bebê! Fala, meu parceiro Dudu Pressão! E a Loura Mochila! Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim, é noite sem luz. Eu e ela, eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu rubi. Vem mais uma, cobiçada. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui pro nosso grande parceiro DJ Gelson, aí do Príncipe Retrô. Tamo junto, ele é a primeira dama. Bora, Gelson. Toma! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus das noites de amor. E toda a galera aí do Baratão. Você me deixou do celular, hein? Felipe Marcinho. Não dá pra o Ellen. Coitar. Também tá comigo. Assim dá demais. Dá demais. Da Camperia Grill, o comandante, o Caio do Crau também, forte. Dandara gerente, tamo junto, hein? Eu te peço. Conhecendo hoje o Rob, tamo junto! Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. E aí, meu parceiro Ellen Lanche? Você nem... Ele achar que desgovernar. Me deu valor. Tá aqui comigo. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. O Arlindo Cruz. Provado. O Malolo. O Manolo. Da banda William César e Cristiano. O Marcelo. Olha o Paulo Bahia, tá aí, tá? Bora, meu brother. Felipe Cobiçado. Os carinhas. Netinho Pancadão. Toma, toma, toma. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Segura aí, Fagner. Tá com medo de amar. Baratando o celular e no telão. Medo do amor, e aí? Deixa o Vetron tocar. Deixa o coração depois se abrir. É muito marcante. Acabou, acabou. Acabou. Baratando celulares. Tá Tamo junto. Bomba! Eu que planejei contigo uma vida inteira, que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Olha meu parceiro Jaba, da panelinha, ele, meu parceiro Bruno Verdelho. Aqui com a gente, meu parceiro Wigner, da panelinha. Te amo, você disse eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo. Rodrigo Danaide, e a sua primeira dama, alô Rodrigo. Isso. Mente, garoto, mente, garoto. Estou sozinho. Gerente Bunda, sem você do meu lado. Da carreta Cavalo Branco, o Cláudio, da Toca do Açaí. Veja os teus lábios, é um desatinho. Bora, Scarlett. Eu estou sendo sincero. Tu tá como, mochila? Diz, diz, diz. Estou apaixonado. A soma de três corações. E nosso empresário, Júnior Melo, do Curió. Ele e meu parceiro Maurício, da Arte, Arte Print do Cineral. Às vezes me pergunto por quê. Oh, oh, oh. Essa aqui é pro Dielso lá do Mega. Toma! Faz o pé do príncipe. Estou aqui tão sozinha. Amor, eu tô te esperando aqui no Príncipe Negro. Pode ter certeza que você vai me encontrar. Eu vou. Eu tô no som da galera. O Matheus Remixa. Wilson e Edielson. Na ponta direita, Matheus. Ao lado direito. Ficou bem gostoso pra você se apaixonar. Amor, eu vou dançar junto a... Olha meu parceiro gordinho. Gordo da Brasília, ele seu grande amor. Bora, Luxinha! Ao som do príncipe negro. Ah, tu quer então toma! Bora, meu parceiro MC Anjinho! Comanda esse camarote, garoto! Aniversário do Nilda aí! Estouro! E o comandante Caio do Crau. E o DJ Bandino do Kelvinson. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser. Olha, alemão. Até a lua eu vou. Aniversário do Piolho. Pra te dar de presente. Olha os cabis, Piolho. Vem, amor. O Tabrinilho também. Vem me amar. E você? Eu sou Geneca. DJ Alexandre Play. DJ Juninho do GBS. Do Cruja Saúde. Eu sou Geneca. E pra sempre eu vou ser. Vai liberando, liberando, liberando. Quem dá valor nessa é o Diego da Pedreira. Ó! Oh. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Bora, Carlinha Leone! A volta do parque! E eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock e novo príncipe negro. Obrigado, vou te sentar. abençoe toda a princesa e nossa princesa Ingrid. Beckman também tá com a gente. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo. Fala, meu parceiro Igor! Que passou quando vi você me olhar? É tão difícil controlar. Terra, isso veio hoje, velho. Louca de te amar, venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? DJ Felipe Comissão. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois horas. Toma, toma, toma. E meu parceiro Alan, só gostou. Da toca do Alan, ele meu brother. Toma, toma, toma só. Playboy também tá comigo, Playboy. Eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Meu produtor Marcelo, registrando tudo. Bota no telão aí, Univariedades. Ali ó, quase tudo por 20, 25 e 30, meu. Promoções, Univariedades. Curtindo o hobby, tamo junto. É um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copão na... Lindo, lindo, lindo, lindo. Hoje eu vou para na gaiola. E meu parceiro Daniel Cardoso. Olá, senta pro chefinho. O nosso vocalista Fabrício. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na... O meu parceiro André Cabeludo. Fica de mar... Felipe dos Velhos. Senta pro chefinho. Tempo, tamo junto, garoto. Gosta, vai ficar chapado. Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com... E Ariel 1! Safado. Ariel 2! É que hoje a noite... Tô no hobby! Surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, vai sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E senta, senta, senta. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapará, papapará, papapará, checa dela. Vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca, cadela, vai, vai, perereca, perereca, vai, vai, perereca, cadela. E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro. Toma, toma, toma. Meu cara, você vem coçando, que eu vou te sarrando. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Vou te sarrando, caralho. Vem de quatro. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro. Olha o Pedrinho do CD agora, Júnior. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. E ela é o quê? Tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. teu celular. A mãe quis prender demais. O eletrizante do Pará. Controle sem pirar. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de uma. Daqui a pouquinho tem ele. Vai, a bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo. Vai descendo. Vai, a bola pro pai. Chama. Novinha, vai. Descendo. E vai descendo tudo. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E você? Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Vem comigo! Foi até bom te encontrar. E aí? Mas é a puta que eu amo. Me disse eu no caminho. Vamos juntos! Se tu quiser queimar um balão. Robin no Caribe! É só me chamar. Bora, comissário! Foi até bom te encontrar, mas é a única que eu amo. O meu parceiro Rodrigo da Nike, o Maurício da Arte Bridge e o Júnior Bala aqui com a gente do Curió. Tamo junto, Júnior. E toma, toma, toma, chama ela, vai. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Eu quero bagulho doido! Essa aqui todo mundo sabe. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. MC Anjinho! Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Vai liberando o cobiçado! Sofre de amor, quem não curte o baile do DJ Google. Baile funk à vontade, que se dane. Manda pra ela, DJ Google, manda pra ela. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora. Quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Festa até seis da manhã. Cobiçado vai deturando. Namora. Tô solteiro, tô firmado. Tô de volta no mundo. Vou descer aí, cobiçado, vou meter o louco. Tô de volta no mundo. Tu tiver vindo, não vejo, já. Eu tô com. Tu tem que. Rodeado de gostar. Tu tem que vir louco mesmo. Agora, pai. Olha o meu parceiro japonês do uísque. Fala, Gleide, tamo junto. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, no grau. Só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós. Minha galera aí do Parque Show. No grau, o meu parceiro Eduardo, ele é a Bruna. O Bacuri, o Fábio, grau, Fábio Bala, tamo junto. O Nego Drama, o Romário do Parque Show também tá todo mundo. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca. E minha produção do Príncipe Negro. Chamou no grau, tá aí comigo, valeu! Pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veredosa vem jogando, abre fecha aqui pra aqui. Passa em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veredosa vem jogando, abre fecha aqui. Edson, Inigualável Produções. Aquela sardinha de semana é de ler. Aí, Marcelo! Que os cria vai ficar suave. Agora, pai. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Cris. Pra soltar couro de verdade. que se for a minha e hoje tem baile da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Agora, pai. Doida. Felipe Cobiçado. Tudo pronto. Tá na hora do show. Vamos botar bagulho doido. A vibe que todos esperavam está no ar. A vibe que todos esperavam está no ar. E vai botando lá pra cima. Vai. Boca tancada, boca girada, morre de cara, boia de. Tague tancada, boca girada, aquecitada, boia de. Minha wakana, me requeria, na cacetinha, boia de. Alô, meu. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Are you ready? Agora. Nossa festa do Caribe. E a gente mostrando mais uma vez que o Rob é o Rob. E é claro, DJ Edielson do Príncipe, o meu parceiro Renato do Rei Nuclear. E aí, Nayara, um abraço do Performático. Só quem veio de moto pra cá hoje, dá uma acelerada agora nesse bagulho aí. Um, dois. Um, dois, três, agora! O Jabura aqui também! O nosso patrão maior! E aí, Rosenberg? Ele tá no camarote, Rosenberg! Um abraço do Performático, Mático! Toma, tapinha, toma, toma, tapinha! Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha! Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha! Bora, Ariel, toma aí! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Bora, Paulo Bahia. Tô de olho com a prostituta. Ai que gata. Ai que puta. Vai doidando, vai doidando. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. Abraça, paga um pau. Eu parceiro mochila de naibe, tá aqui comigo, valeu maninho. Ele tá tomando todo, ele tá no hobby. Boa noite, povo que é o chefe. Já tô na área. Explode o bagulho. Bora estranho. DJ Lohan que tá tocando. Toma Igor, toma Igor, toma Igor. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E meu parceiro? Mas se despê, não tem Ada do parque, ele Carlinha Leone. O meu brother. Zezinho tá na área. Gostoso. Para gordo da braxinha. Alô, Pichula. Olha a chufração também. Toma, toma, toma. Vai, é bola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Toma, toma, toma. Põe a mãozinha pra cima e grita. Bora, meu parceiro Eli do Lanche. É contigo, maninho. Bora, Carlinha. Preparando tudo aí, garota. Chegando o verão, hein? Vamos invadir. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pro piolho hoje, meu irmão. Quer dar pra bandido, mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando na minha cara, vai jogando, vai. É que ele é pro... Eu era feio e ninguém me queria. Toma! Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Bora, MC Anjinho! Tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. O meu parceiro Bruno Magas. Ele é a Camila, tá com a gente. Tá na hora dos gordinhos. Toma aí, garoto. Alô, Ceará. Tá na hora, tá na hora. Bora, Pérez Belém. Eu nem sei de quem é essa festa. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Diego Caçador. Vara xereca. O meu Uber, Julian. Vara. Ele é a primeira dama, Suzana. Vara xereca. Vara xereca, vara xereca, vara xereca. Ué? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Então é tchau, é tchau, é tchau. O empresário Felipe da Caju, o Janjão do Taxi Love, o Alex Souza e meu parceiro Celso também tá comigo. Quem namora, é tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. O meu parceiro Alan, da toca do Alan. Ele e o meu brother, Playboy tá comigo. Eu já falei dessa mina não maturar. Ela fica louca, irmã onda profunda. O meu vale, ela vai dar a loucura. Bora, Playboy. Vale, ela vai dar a loucura. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Essa aqui tem a cara do meu amigo que tá ao lado. Tá ao lado. Bruno Berdelho. Abraça ele, abraça ele. Só quem tem amigo corno. Corno. Isso. Corno. Só quem tem um amigo corno aí. Só quem tem um amigo corno. Corno. Só quem tem um amigo corno. Aponta pra ele agora aí. Corno. Aponta pro teu amigo corno. Isso, aponta pra ele. Aponta pro teu amigo corno. Corno. Aponta pra ele. Então toma essa aqui, ó. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. É Paulo Paim! Boada aqui nas zonas. Porra nenhuma, eu quero putaria. Porra nenhuma, eu quero putaria. O Leozinho da Cabanagem. O Silas da família Cabanagem. E meu parceiro Raoni. Já tá na área com a gente, Raoni. Você nem precisa perdoar. Amores eu vivi, mas todos me levaram. O MC Agínio e toda a galera do Rei Nuclear no Praia Show, hein? Sabadão! A você e dando a bela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo me pelada. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Faz! E aí, meu parceiro Paulo? Meu GE gerente do Roxy Bar. O homem é bom, o homem é bom. Ele e o Buchecha. Nunca vi dar errado essa dupla aí, meu irmão. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Fala, Leozinho. Vai brisa, vai brisa, quebra o peito. Mozão, tu fica mexer. Seja no lince, no PPG. Pode começar a descer. Vai brisa, não vai brisa, quebra o peito. Mozão, tu fica mexer. Seja no lince, no PPG. Pode começar a descer. A mesma casa vem jogando. Aí fecha a picadinha. Tá sem me sensualizando. Eu dou aquela paradinha. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caribinho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. E eu? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando fuzil AK. Alô, Mel! Falou pra mim que tava na vida bandida. Paguinei! Vida do crime. Ei, segura no telão aí. Falei pra ele, TJ Sport. Meu vaqueiro da antiga. Tendo que a verdadeira paga na hora. Tava pipa, jogava bola de cut. E meu fortíssimo Arthur Diniz. Lá do campinho. Fechado com a vibe do cobiçado Arthur. Put. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Toma, toma, toma, toma, vai. Corrida é sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E aí, meu parceiro Silas? Sempre com família. Pit da cabanagem. Assim, eu vou pro baile da garota. A intenção de beber. Te vejo no baile, já chego salando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu tio, faça proposta. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tu quer então? Toma, toma, toma. Apaga a luz que tá liberada. Vai apagando tudo. Luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Isso. Deixa tudo no escurinho, Fagner. Bota pra mim aí a Duke Gold no telão. A loja R.A. Boutique. Fechado. Patrocinador oficial do comissário. É Duke Gold na parada. O empresário Anderson. O gerente Dieguinho, o Rato, Wellington. E toda a galera da Duke Gold. Fechado com a vibe do comissário. Bora botar pra cima. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Bora, Júnior Melo, tá na hora. As piques tem doida quando vê os cara doido. As piques tem doida, em doida, em doida, em doida, em doida, em doida. As piques... O Tabreninho também tá na área. Tem doida, as piques tem doida, em doida, em doida. Bora, Diego da Pedreira, tamo junto. As piques tem doida, em doida, em doida, em doida, em doida. E o Anakin Base, Base, Base, Base, Base, Base, Base, Base, Base, Base. Toma na batida, Base, toma na batida. Toma na batida, na batida, na batida. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Bora DJ Luião. Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Já lembrando, pode balançar. Só de olhar pro Luião aqui, pode balançar. Já me lembrei, pode balançar. Quarta-feira tem DJ do Mauro Som lá no Coliseu Pub. Pode balançar. Vai tá por lá também de Jefferson Performático. Pode balançar. Vai tá também o Cobiçado. Pode balançar. Vai tá o Tomix, DJ Assaiade. Pode balançar. Uma onda bacana. Pode balançar. Lá no Coliseu Pub. Pode... Meu irmão, as quarta-feira mais gostosa de Belém do Pará. Pode balançar. É lá, meu irmão. Pode balançar. No Coliseu. Pode balançar. Toma, toma. Pode balançar. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho agora. São amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que dói. Amores que amagam. Toma, Adriano Parque. Tu lembra dessa? Volta do casal, hein? Para. Tamo junto. Fala, gordo da bracinha. Agora estranha, agora estranha. Tu lembra dessa aqui, ó? Tirarim, tirarim, rarararara. Tirarim, tirarim, rarararara. Eu tô bolado. Hoje não tem beirada, não tem. Pra viver o seu ato, quem não tô? cobiçado! Caego, meu irmão, calma, cobiçado, desse jeito. Já tá sofrendo, não vai sofrer mais ainda com eles, tu toma. Você tem um emprego pra mim, ó. Aniversário do pior. Qualquer coisa. Bora alemão, bora alemão. Que me mantenha perto de você. Posso fazer. E o quê? Cafuné no cabelo. Vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo. Pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Só na mania, naturalidade, Ana. Quero ver! Quando for beijar alguém, você... Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando tu for. E quando for beijar alguém, como é que é? Testa esse beijo em mim. E quando tu for. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. E essa vai de Brenda. Aceito esse... O Diego da Pedreira. Cobaia, me prenda, me abraça e não sai. E a Stephanie, e minha amiga Leide, aqui do ladinho, tamo juntos. Não fala não. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Comissado, você me esquece e some. O nosso patrão Rosenberg já falou, Jefferson, cara, avisa que aí que segunda-feira é Mauro e Rob aqui no Carinho, hein? Tá confirmado já, viu, maninho? Segunda-feira que vem, hein? Vamos fazer assim, Mauro, melhor não me procurar. E Robson no Caribinho. De te perdoar. De você, que você nunca soube fazer. Olha meu parceiro, é o Jaba. Tem mil com quem quiser, eu apoio. O dançarino do Caribe. Se ela bater o dedo, eu volto. Ele, o Raoni. Eu tô falando. E o Arlindo Cruz, lindo, lindo, lindo. Fala, Romário. Você nunca soube fazer, sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Mas eu adoro. Ai, bebê. O embaixador falando de amor. Pra se ligar. Já por aqui, Baronesa. E aí, Baronesa? Tá com a gente no show do Robert. Oi. Sucesso do meu amigo Davi Novaes. Bora lembrar, bora lembrar. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Só agora eu vou ligar pra ela. Vai ligar pra ela agora? Olha o meu parceiro Augusto, da produção. Para poder ficar. Homem das luzes. Oi, nego. Tudo bem? Tudo bem contigo. O vereador da beirada, esse homem. Vim pra perguntar se foi divertido. Divertido? E meu parceiro alemão, ele. Eu? O Fredzinho da Unimed. O cara que fez o aniversário do piolho. Desde lá de outeiro, meu irmão. Comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata. E amanhã tem a terça do modão, hein? Cobiçado e chefes do performático, bora lá. Toma! Você foi pior. A pior. Você foi na minha vida a pior rapariga. Será ainda uma? Bora minha galera aí do forró. Segura aí, Fagner. Dani Exclusive no telão. A moda feminina que chegou pra dominar a nossa Belém do Pará. É Dani Exclusive. Bora, meu empresário Luiz. Você e o Daniel, tamo junto. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. Edson, Inigualável Produções. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular.